DJ KAP. Tio Fresh, Sombra, Sandrão, é tipo assim. Saca só, aí. Você mexe com puta. Você mexe com puta. Sou vírus, vou te pegar. Nem tente me evitar. Na festa só te olho. Você que eu vou pegar. Liga na força, clique, tá na tela. Acabou a força, acende a vela. Bela, todos querem entrar no site dela. Fica na memória dos loucos que não dá goela. Espera, tá carregando e depois sua farra. Chama as amigas do Orkut que não mete marra. E se quer saber se os mano desempenha, liga o Sandrão, o Fresh, o Sombra, que nós tem a senha. Já tá daquele jeito, mas eu não me espanto, porque ela não baixa a música, ela baixa o santo. Quando dança, as pernas trança, não se cansa. Gosta de brincar, mas não que nem criança. De problema ela entende e já tá no auge. Se quiser salvar, então eu dou um salve. Vagabundo dá risada, dança e não se entrega. Quem é chega, porque a festa é mega. Cê mexe com puta. Cê mexe com puta. Sou vírus, vou te pegar. Nem tente me evitar. Na festa só te olho. Você que eu vou pegar. WWW só na tática, conecta, fibra ótica, vai ter plano. Elas gostam até o final, quando clica e tem sinal. Fotos mentirosas, os lock pagam um pau. Sexo virtual, vale chaparral. Tá piscando, é que tem várias na conversa. É assim o apelido, faz convite e toma um presta. Tá do outro lado da tela, ninguém sabe quem é. O vírus de tabela, aí qual é? O provedor oferece é várias caras, onde dragões viram joias raras. Manda elas baixar, é aquele que não esquece. Um chiclete, gruda lá na internet. Aí, o moio tá doce, hein? Floridão. Acesse. Cê mexe com puta. Sou vírus, vou te pegar. Nem tente me evitar. Na festa só te olho. Você que eu vou pegar. Cê mexe com puta, computador. A qualquer momento então conectado. Sigilosa senha, deixa eu ver quem tá na rede. Gente que faz gente tá querendo saciar a sede. Internet, a cada dia muda. Envolvidos de noite na madruga. Não é querendo caguetar, só dando um toque. Uma mina na webcam deixou um cidadão em choque. Hackers, nessas horas, nesse momento. .com.br acaba até com casamento. Internet, privacidade, offline. Não é sempre que dá pra ficar com todo mundo online. Se for pra me reservar, então eu topo. Um clique, tô acionado na sala de bate-papo. Ligue, não desligue, stop. DJ Cia, manda um salve, nunca esquece o laptop. Cê mexe com puta. Thank you.